faço na vida é pensar em você. Eu sinto que sou teu escravo, sou amante do teu ser. Mistérios confusos ocultam teu lado sensual. Meu mundo ficou resumido e eu não acho tão legal. No meu jardim, a flor da esperança que morreu, a alegria que existe em mim há muito tempo desapareceu. Anseios e desejos são mistérios sobrenaturais. Me tira a paz, me tira a paz, eu faço tudo por você. Coração, reclama o teu ser. Meu sentimento forte é você. O que eu faço na vida é pensar em você. Eu sinto que sou teu escravo, sou amante do teu ser. Mistérios confusos ocultam teu lado sensual. Meu mundo ficou resumido e eu não acho tão legal. Esperança que morreu, a alegria que existe em mim há muito tempo desapareceu. Anseios e desejos são mistérios sobrenaturais. Me tira a paz, me tira a paz, eu faço tudo por você. Coração, reclama o teu ser. Meu sentimento forte é você. Por você.